Agora, irmão, nós precisamos buscar do Senhor um ambiente como Davi tinha. Davi trouxe a arca para dentro da sua casa. Davi trouxe a vida de comunhão e intimidade com Deus para dentro de si. Frequentar uma igreja não é garantia de nada no mundo espiritual, nem no mundo físico. O evangelho falso de prosperidade, barganhas financeiras, moveres milagrosos, bênçãos, bênçãos, sem um compromisso de filhos, é semelhante à feitiçaria. Porque feitiçaria não é nada mais do que um engano usando elementos do mundo espiritual. Então, qualquer tipo de engano usando os elementos espirituais, seja do império das trevas, seja do reino da luz, se torna feitiçaria. E feitiçaria é um pecado absolutamente condenado pelo Senhor, porque é um subproduto da rebeldia encontrada em Lúcifer e em toda a sua obra nessa terra. Porque para ele ser rebelde contra Deus, ele precisa gerar engano nas coisas espirituais. Um evangelho assim é um evangelho feiticeiro. Irmão, põe aí no papel o que você quer para 2007. Pode escrever. E nós vamos clamar. E nós vamos pôr no monte, e nós vamos queimar, e nós vamos derramar ouro, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer aquilo. E você vai ver que Deus vai fazer. Isso é semelhante à feitiçaria, se Deus não tiver mandado aquela pessoa fazer isso. Pode ser que Deus tenha mandado fazer. Deus manda fazer umas loucuras, a gente não entende, não tem direito nenhum de julgar. Mas se eu quiser, no ano de 2007, no próximo ano, viver vitorioso como homens que são referenciais para nós, como Davi, então eu preciso tomar essa posição. Senhor, eu quero realizar a tua vontade. João, primeiro capítulo, verso 12 e 13, nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas da vontade de Deus. Filho de Deus não é quem se converteu, não é quem foi lá na frente, levantou a mão e deu o nome, parou de fumar e agora lê Bíblia, cultua, canta, ora, dá dízimo, não vai mais a bar, não vai mais a boate, só vai à igreja. Isso não tem absolutamente nada a ver com filho de Deus. A primeira coisa que Paulo fala sobre filho é que filho é aquele que é guiado pelo Espírito. Acabou. Pode ser que a gente tenha ao nosso redor uma série de simpatizantes da família de Deus, agregados da família de Deus, moram ali na casa e se acham filhos, mas filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Se você é filho, irmão, e não vive guiado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que você vai ser guiado, mesmo que seja nos três últimos segundos da sua vida nessa terra. Mas Deus me livre de viver assim, só experimentar ser guiado pelo Espírito de Deus nos três últimos segundos da minha vida. Agora, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, a probabilidade maior é de você não ser filho. E agora João vem, escreve e declara: todos os que receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E ele explica: são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É a vontade de Deus que gera filhos legítimos. E, irmão, qualquer filho legítimo vai ter um único propósito no coração: fazer a vontade de Deus. Porque se foi a vontade de Deus que gerou a mim como filho, então eu quero a vontade de Deus para todas as outras coisas da minha vida. Porque se para eu ser filho de Deus, isso depende da vontade do Senhor, qualquer outra coisa da minha vida depende da vontade de Deus. Eu preciso priorizar isso. Eu quero saber a vontade de Deus para qualquer assunto da minha vida. Leia comigo João, capítulo 6, logo a seguir. O Senhor declara assim através do apóstolo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Como discípulos de Jesus, eu e você temos que ter um único alvo para 2007. Irmão, o que eu vou dizer a você pode ser colocado à prova com mais valor do que qualquer outra coisa da tua vida. A única vontade de Deus para Jesus era que ele entregasse a sua vida para salvar alguém. A única vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente viva 2007 para que alguns se salvem. É literalmente isso. Sua vida, seu conhecimento, sua força, seu vigor, seu dinheiro, sua sabedoria, seu emprego, seu trabalho, seu tempo, nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, voltado absolutamente para que alguém seja salvo e tenha uma experiência com Jesus. Esta é a vontade do Pai. Eu desci, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso Davi foi o vitorioso que foi, porque ele disse: eu quero fazer a tua vontade, eu me deleito em fazer a tua vontade. Então Deus deu ouro a Davi se ele precisava de ouro, Deus deu vitória a Davi se ele precisava de vitória sobre os inimigos, Deus deu carro a Davi se Davi precisava de carro, Deus deu tudo que Davi precisava para ser quem ele foi. E assim acontece conosco, irmão. Assim aconteceu com Jesus, porque ele decidiu fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade de quem me enviou, disse Jesus, é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Senhor, eu quero na minha família, eu quero ao meu redor, eu quero na minha vizinhança, eu quero pessoas salvas. E eu quero, Senhor, começar a experimentar isso agora. Eu quero meu trabalho, meus alvos, meus planos, meus projetos completamente mudados, a fim de que tudo que tenho, faço e sou seja em função de alguém ser salvo. Mas não posso, não posso. Eu preciso parar, eu preciso no dia a dia trabalhar. Eu tenho que parar, o que eu vou comprar, o que eu vou vender. Pode fazer isso, irmão. Com a tua mente, com o teu espírito humano, faça tudo o que tem que ser feito. Mas não deixe de viver aquelas características que já vimos de Davi, porque ele era mais ocupado do que você. Ele tinha um empreendimento mais trabalhoso do que eu e você. Ele tinha responsabilidades muito maiores do que as minhas e as suas. Ele tinha em jogo seu pescoço muito mais do que eu e você em qualquer momento da nossa vida. E ainda assim, ele falava assim: de manhã eu te busco e eu quero ouvir a tua benignidade. Senhor, e eu quero saber a tua vontade, porque eu não sei que passo dar agora. Senhor, eu me deleito na tua vontade. E o Senhor sabe, eu estou aqui, o meu nome está escrito, as coisas da minha vida estão escritas no teu livro, e o Senhor sabe que eu não calo os meus lábios, eu tenho proclamado no meio da congregação a tua fidelidade. Então, irmão, eu e você podemos tomar essa postura. Eu quero viver assim, Senhor, e eu não sei como, eu não tenho condições, de mim mesmo não consigo, mas o Senhor vai fazer isso na minha vida. Irmão, nós vamos caminhar diante do Senhor para realizar a vontade dEle, e Ele vai nos sustentar, Ele vai nos abençoar, Ele vai proceder, como vimos na vida de Davi, com os inimigos, com a nossa alma, com o que precisamos, com tudo que necessitamos, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre. Mas eu preciso de ir para o altar do Senhor e falar: Senhor, eu não posso dizer como Davi, eu tenho que fazer outro salmo, Senhor. Eu tenho me afligido, eu tenho corrido atrás. Eu mesmo empreendi aquela batalha contra meus inimigos e foi um fiasco, Deus, porque agora eu estou mais embaraçado ainda. Eu mesmo tenho cuidado. Senhor, eu tenho priorizado, não é te buscar, nem proclamar a tua palavra, eu tenho priorizado, são as minhas coisas. Eu tenho buscado o Senhor, é nesse evangelho feiticeiro. Oh, Senhor, me abençoa. Oh, Senhor, me abençoa. Oh, Senhor. E aonde alguém falar que Deus vai abençoar, eu vou ir lá e faço o que tem que fazer, ser feito, porque eu quero a bênção do Senhor em cima dos meus projetos. Mas, Senhor, eu tomo uma decisão. Eu quero realizar a tua vontade. E eu já estou sabendo que a tua vontade é que vidas sejam salvas através da minha vida. A tua vontade é que o teu santo nome seja glorificado na minha vida. E eu quero, antes da virada deste ano, receber do teu Espírito algumas diretrizes para a minha vida particular, que estão em plena coerência com os teus projetos. Irmão, pode ser usado como Davi foi. Senhor, eu não quero o Senhor usando o pastor para me falar. Eu não quero eu indo ao irmão ou à irmã fulana de tal para perguntar se é assim ou se é assado, se devo ou se não devo. Eu não quero. Nessa experiência, eu quero o teu Espírito vindo a mim de uma forma sobrenatural. Se Davi podia ir para diante da arca sozinho, sem a intervenção do sacerdote, eu quero essa experiência. O Senhor me acordar pela madrugada, o Senhor realizar alguma coisa, o Senhor mandar um anjo, o Senhor fazer um fogo, o Senhor pôr uma sarça no meio do deserto. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, não me interessa. Eu sei que quero que o Senhor faça algo que eu não terei dúvida alguma que o Espírito do Senhor se manifestou poderosamente e me mostrou, e os meus olhos foram abertos, e eu posso testemunhar isso para qualquer um nessa terra, e todos eles dirão: isso é coerente com a palavra e o caráter de Deus. Eu quero isso, Senhor, para que em 2007 eu esteja absolutamente realizando tua vontade. Eu quero isso, Senhor. Nenhuma busca do altar, nenhum quebrantamento é debaixo do jugo, irmão. Então tá bom, Senhor, se é para eu sofrer, se é para eu abrir mão de tudo e cancelar tudo e não ter mais nada nessa vida, então tá bom. Não, irmão. A perspectiva de quem vai para o altar do Senhor é sempre essa: o que o Senhor tem para mim é infinitamente melhor do que eu estou tentando ou do que eu já consegui até hoje. E eu quero ser como Davi, rei, soberano, próspero, alma feliz, vitorioso. Eu quero ser alguém que tem os caminhos aplanados. Eu quero. Davi terminou os dias e com 80 anos, deitado no leito de morte, ele disse: Senhor, não está em paz a minha alma, minha família. O Senhor não organizou, não cuidou, não abençoou tudo em todos esses anos. Senhor, o Senhor não me deu vitória em tudo. Senhor, eu estou feliz, em paz. E Davi deve ter dito mais coisas para o Senhor. Davi deve ter falado: Senhor, o Senhor me permitiu encher os celeiros do meu filho Salomão. Ele vai construir o teu templo. Tudo que ele precisa está lá. Eu já deixei herança de bênçãos para as gerações futuras. Oh, Senhor, eu não preciso mais nada. Eu só preciso entrar agora na tua presença. Senhor, eu sou um homem feliz. Eu quero terminar os meus dias assim, irmão. Quero terminar os meus dias dizendo: louvado seja o Senhor. Eu não tenho nada do que me arrepender. Eu não tenho nada do que me preocupar. Eu não tenho nada do que lamentar. Em tudo o Senhor me fez mais do que vitorioso. Eu quero terminar os meus dias assim. E eu quero que cada um dos discípulos que Deus tem feito caminhar conosco aqui termine os dias assim. Se é que nós vamos ver os dias terminarem. Então, irmão, eu e você precisamos buscar diante do Senhor. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. E eu já ouvi que o que o Senhor quer é que eu faça a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é que todos se salvem. Eu quero essa vida para mim.